ao vivo no Gama Home Studio, em Cuité, na minha Paraíba. Isso é... Foram tantas despedidas, foram tantas idas e vindas, mas dessa vez não vai ter volta não. Por isso eu te imploro, não me procure mais, porque eu não resisto e sempre volto atrás. E se um dia eu esquecer de te ligar, faça o favor de não me atender. Vai! Me bloqueia, bebê, pra eu não falar com você. Me bloqueia, amor, eu tenho que te esquecer. Me bloqueia, bebê, pra eu não falar com você. Me bloqueia, amor, eu tenho que te esquecer. Me bloqueia, se não me bloquear eu vou incomodar você. Do celular sim, viu? Mas a mente não. Deixa o Sam aí, vai. Alô, Beto Dantas, e musicão, viu? Alô, galera do Portal Boa Rocha, aquele abraço especial. Foram tantas despedidas, tantas idas e vindas, mas dessa vez não vai ter volta não. Por isso eu te imploro, não me procure mais, porque eu não resisto. Sempre volto atrás. E se um dia eu esquecer de ligar, faça o favor de não me atender. Me bloqueia, bebê, pra eu não falar com você. Me bloqueia, amor, eu tenho que te esquecer. Me bloqueia, bebê, pra eu não falar com você. Me bloqueia, amor, eu tenho que te esquecer. Me bloqueia, se não me bloquear eu vou incomodar você.